çalmaya gidiyordun? Bom dia, Arthur. Foi ótimo. Livre reboque, reporte para ingresso, pátio principal, azul. Chiné 6251, autorizado pushback, reporte start. Solo Salvador, bom dia, 03171, autorização Guarulhos, 340. Confirma o destino, 03171? Guarulhos, Guarulhos tem aprovado 320, copia? Copia. Então é 3171, autorizado Guarulhos, nível de voo 320, decolagem da Piscina 0, primeira curva direita, saída da Euleda, transição Mote Vampers 1-0, Taubaté. Aciona no transponder 5573, controle 120.8. Autorizado nível 320, Guarulhos, o Pesulu 10, Taubaté, saída da Euleda, Mote para controle 1208, transponder 5173. Transponder é o 5573, está 3171. 5573. Reporte pronto para o pushback. Sete. Aguarde para ingresso. Alfa de Feioca. O Chiné 6251, livre o táxi, via parte 1 no Índia, ponto espera 118, decimal 95, ajuste em 1-0 no 3. Oceaner 6251, autorizado a alinhar e decolar pistão 90. Vento 120 graus, 109. O azul está autorizado ingresso, parte principal, reporta o término. O Chené 6251, no decolar os 33, controle 120, 108. Está autorizado o pushback, reporte que são sucesso. Está autorizado 3, vamos fechar. Chené 6251, contato radar em decolagem, instruído manter negativo 360, posso projetar 2 mil pés e vou direto líder. chega. Ué. M251, eu vou direto em Mótica. Está presente em Mótica, muito obrigado pela transmissão. M251, achando. Alô, 73171 com 122 a bordo, alternando com fins, 4 horas de autonomia. T3171, livre 7741. Índia, quando espera a torre, 1.9.95, ajuste 1.03. 06, táxi de Apache 1 no Índia, com esperador 0306. Salvador, bom dia, tá 3171, pronto para decolar. Tá 3171, autorizado alinhar e decolar de 0, vento 120 graus, 079. Autorizado alinhar e decolar de 0, 3171. Recife, as frequências 251, alterna 3325. 251, alterna 3325, chama 251, obrigado, vamos atuar. T3171, decolou 42, controle 120, decimal 8. Controle 2083, oi, 3171. Controle Salvador, bom dia, tá 3171. 3171, no contrato, rodar na decolagem, tudo mantém o nível 320, após cruzar 2000 pés, o elétrico 27, após 2000 pés, voa Leda 3171, subindo para 320. 31, Centro Recife, 251, alternativa 33, decimal 25. Equador, bom dia. É o azul 2775 no ponto ideal de descida. Está no 170. 2775, ótima identificação. Desse mantendo nível de voo 050, chegada a Mare. Ok, estamos quentes da Eco, descendo até os 50, chegada a Mare. É, se possível, pro Adiduna, quando se é autorizado. Pode. O 2775 desceu para 2.000 pés, o último transformador 0.3. Para 2.003, 2775. 175 por direto, Bruno. Direto, Bruno.